Vamos lá. Nascer, viver, vender, comprar, comer, beber, morrer, chorar. Já nascemos devendo, só vivemos pra pagar. E a dívida com a gente diz quem é que vai quitar. Vão quitar ou não vão, hein? Ouve aí. Uh-huh. Todo mundo é livre pra sonhar e realizar também. Ter dinheiro pra poder comprar, isso te faz tão bem. A gente paga, se ferra, faz introcetas, parcela, economiza, quase zera. Espera, também pudera. O carnê vale mais que o RG, e você tem que ter pra ser. Não basta crer, você tem que crer. Acreditar. A felicidade perto da sua mão. Não precisa ter dinheiro, faz uma prestação. Compra agora, corre e aproveita a promoção. Com desconto, paga a vista ou então no cartão. Propaganda, prato cheio, qual que você quer, hein? Vox, Fiat, Chevrolet, Sony, Filco, CCE, Adidas, Puma, Nike, é. E as pessoas sempre presas em alguma empresa. Tiazinha, vítima, não fique lesa. Foi pega pelo comercial da tela. Alegria dividida em 24 parcelas. Já era, aposentadoria dela. Já era, já era. Desconta direto na conta, não espera, não tem boi. O banco cobra, nem que for na marra. Não passamos de um número, de um código de barra. Nascer, viver, destino vai, vai, vai, vai, vai. Dívidas reais, dúvidas iguais, juros anuais, só aumento mais. Vai, vai, vai, vai. Gastos mensais, ataques brutais, salário que vai, não volta jamais. Conta de água e luz, renda que reduz. Leva todo meu empenho, tudo que compus. Se alimenta do que tenho, cobra o desempenho. Lucro não contém, o seu desenho vai fazendo juiz. Saldo negativo pro trabalho brasileiro, que dá duro o mês inteiro, não vê nada no final. Não vê um real, crime ideal, juro imortal. Desconto atual, tira nada no total. Bem material, que vai extraindo o alimento. Pagamento é um arrebento, movimento desigual. Rendimento violento, sufocando o sentimento de quem trampa todo tempo. Fundamento é igual. Pra que os sonhos se calculem. Horas extras que me saem, quantas vezes se concluem. Tarifas que sobressaem, sempre traem. Trabalhadores, vitrines que distraem. Reprodutores de brindes que te atraem. Te contrai, vender mais, nunca cai. Além do imposto que é imposto pelo seu posto, que não mostra o rosto. O povo fez um aborto e depois que foi posto, encargo exposto. Foco foi com posto, gasto com conforto, sem saúde, sem esgoto. Cadê o nosso dinheiro investido na educação? Sem escola, sem emprego, fonte de alimentação. Pago muito em transporte, mas não tenho condução. Pago sem ter condição pra beber, comer, dever, viver, correr, fazer, morrer, querer e não poder. Roda progresso, tá difícil de ver. Esse processo pro regresso sem acesso a poder. Por quê? Cobra a dívida da história com juros de quem explora. Escravatura de outrora, não venderão a memória, ora. Trabalhos rurais, imigrantes fazem mais pelas suas capitais. Concretizam ideais, constrói mais que sonhos centrais. São expulsos com intrusos, com uma roupa e nada mais. Vai, vai, vai, vai, vai. Paga nossa dívida sem preço, isso é o começo da nossa cobrança. Rapadura não descansa e andança, cortando a distância. Gritando a importância de quem quer mudança. Nascer, viver, vender, comprar. Nascemos devendo, só vivemos pra pagar. E a dívida com a gente.